sabe, nosso problema é igualdade. Já estamos conscientes e por mais que a gente tente, não dá certo, mas quem sabe o certo é assim. Lembra de como tudo era perfeito, mas assim é todo o começo. A gente esconde os defeitos até se conhecer melhor. Que esse amor tem de tão diferente que prende a gente, ninguém abre mão. E reatamos nossa ex-relação. A gente se dá tão bem entre quatro paredes. Esse amor.